saída Aron. Aron, obrigado. Autorizado Galeão, nível 360, via Zulu 14. Decolagem da pista 28, manter proa até 3.000 pés e após curva esquerda, saída Gole, Eval e após direto Crate. Controle 119.35, código 5532. Autorizado nível 360, Galeão, Zulu 14, decola 28, mantém proa até 3.000 após curva esquerda. Decola na saída Gole, transição Eval, após voa direto Crat. Controle 119.35, transponder 5532, voo 1804. Voo 1804, correto, reposto para posicionamento. Confirme? Voo 1804, cotejamento correto, reporte para puxa acionamento. Reportará. Bom, seria estimado aí para inicial o pushback do voo no 7 no 5? Voo no 7 no 5, no máximo 5 minutos. Está aguardando então, voo no 7 no 5. Autorizado táxi, seguindo o Follow Me. O táxi via Juliette, Alfa, Golf, QNH 1013, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 3. Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera da 28, chamará 283. Vai seguir o Follow Me, 5594. Sal Salvador, bom dia, 3597 da SAM, informação e uniforme, autorização 360 Brasil. Afirma o nível? 360. Ciente, aguarde coordenação. Guardado. O Gol no 715, aeronave trip já livrando a área, autorizado puxa, reporte para o táxi. Autorizado puxa, reporte para o táxi, Gol no 715. O trip 5514 deverá seguir a viatura apenas para livrar a área alagada, após siga o táxi conforme instruído. Ciente. Salvador, sua espera 10733 para o cruzamento da 28. Sua espera 2733, autorizado o cruzamento, pista 28. 33. Vigilante aqui, Alfa, guarde. O Fusséria 2733, 23 irá manter posição no ponto médio da Delta, vai dar passagem à aeronave da Trip e após siga com o número 2. 02733 irá manter posição no ponto médio da Delta, vai dar passagem à aeronave da Trip e após autorizado segui-la. Manter a posição, mas está bem à frente, viu? É a mesma saída devido à separação de tráfego. Wolf Mike Alpha, mantém escuta. Wolf Mike Alpha, como recebe? Salvador, é o TAN 3179. TAN 3179, número 612, na coordenação, aguarde. É que a pista News ainda é a 28? Correto. Obrigado. Wolf Mike Alpha, mantém escuta. 02733, no ponto de espera da Golf, chame torre 118, decimal 3, QNH 10013. Espera, chama torre 23. Golf, Mike Alpha, solo. Escuta, no 897. Runo 897, autorizado com fins, nível 360, via Alter Whisky 58. Decolagem na pista 28, manter pro até 3 mil pés, após curva à esquerda, saída Gole, Eval e após direto Sagaz. Controle 119.35, código 5527. Livre decolagem da 28, 5594. Autorizado 360 com fins, Upper Whisky 58, mantém pro até 3 mil pés após curva esquerda, Gol Aleval. 1935, controle transponder 5527, Gol no 897. Gol no 897, após Eval, direto Sagaz. Após Eval, Sagaz, Gol no 897. Gol no 897, correto, reporte para puxa. Amarei no 897. Gol no 705 com 142, salve autonomia 3 horas mais 45 minutos, alterna com fins para o SAC. Confirme apenas o PLB. 142. 142, sente, é autorizado o táxi via Juliette Alfa, QNH 1013, no ponto de espera da Golf, chame torre 18, decimal 3. Juliette Alfa, ponto de espera da Golf, torre 18. Mike Alfa, informe o pátio e pista, pista em uso 28. Número 3 na coordenação, aguarde. Tá 3153, copia? Copia 3153. É o TAN 3153. Tem aqui, vou 3153, copia. TAN 3153, autorizado Galeão, nível 360, via pelo Zulu 14. Decolagem da pista 28. Após a decolagem, manter proa até 3 mil pés e após curva esquerda, saída Gole, Eval e após direto CAT. Controle 119.35, código 5531. Aerovia Pesulu 14, decola da 28, mantém a proa até 3 mil, curva esquerda, na Gole, Eval. Após Eval, voa CAT. 3153-1935 controle e 35 e 5531 no transponder. Tá, 3153 correto, após para puxa o acionamento. Vai reportar push 3153. Alô, Gol no 607. Gol no 607, número 5 na coordenação, aguarde, nível 360. Na escuta. Sou instalador, Força Aérea 2733. Era 2733, está livre a linha de decolada, cabeceira 28, vento é 190 graus com 4 nós. 2733, a linha decola. Doutor 3597, teria nossa autorização? Tenho, aguarde 3 minutos. Guardando. Alô, 3153, puxa acionamento no 03. 935, teu vovô e um bom dia. Bom dia. Tá, 3153, com gate 3 autorizado, puxa, reporte para o táxi. Autorizado, puxa, vai reportar táxi 3153. 3517, copia? Copia, 3517. 3517, autorizado Brasília, nível 360, via Pesolo 17. Decolagem da pista 28, manter pro até 3 mil pés e após curva esquerda, saída gole, transição orfito. Controle 119.35, código 5517. Estimativa, autorizado 360 Brasília, para Pesolo 17, decolada 28, 3 mil, curva esquerda, saída gole, orfito. 3937 e 5597 eu transpondo, é o 3597. 3597 correto, resposta para puxo de suprimento. Porta obrigado. Reportar visual com a pista, chuva 7679. Mike Alfa, solo. Mike Alfa, o centro não autoriza esse plano devido ao fechamento do aeroporto Serra Novembro em Jatobá. Oi, Salvador, bom dia, voo no 715, ponto de espera do 28. No 715, mantenha o ponto de espera do 28. Vai manter o ponto de espera, voo no 715. No 607, copia. Siga no 607. Siga no 607, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. decolagem da pista 28, manter coroa até 3 mil pés e após curva esquerda, saída Gole Eval, após direto de Nero. Controle 119.35, código 5524. Mas atento à pista molhada, ok? Autorizado 28679. Mantém coroa até 3 mil, depois curva esquerda, Gole Eval, pós direto de Nero. Controle 119.35 e transponder 5524, voo 1607. Voo 1607 correto, reporte para posicionamento. 1607. Pista 3179, copia. Gono 715, ali mantenha 28. Ali mantenha 28, Gono 715. Jet 6709, seu solo 35, livre a próxima à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chame o solo 21.9 e tenha um bom dia. 1289, bom dia. Solo, Web 7709, livrou. Web 6709, táxi via pátio 3, cruze a Alfa, táxi via pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio 1. Pátio 3, aguardando para entrar no pátio 1, 6709. Tô em Salvador, tô em 3153. Tô em 3153, prossiga. Podia confirmar o vento? O vento é 210 graus com 4 nós. Permanece 28? Por enquanto sim, 28. Obrigado. 804 na posição 7. 1804, autorizado o posicionamento e aposte para o táxi. Está livre o posicionamento, voo 1804. Solo, tá 3153 para o táxi, POB 176, alterna Campinas, autonomia 4 horas. Tá 3153, autorizado o táxi via Índia, Alfa e Golf, QNH 1013, no ponto de espera, chame torre 1183. Índia, Alfa, Golf, 1093, ajuste, ponto de espera 183, tá 3153. Web 6709, autorizado táxi para o pátio 1, gate 01. Pátio 1, gate 01, 09. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 28, manter proa até 3 mil pés e após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto de Nero. Controle 119.35, código 5541. Autorizado fechado, Guarulhos nível 3, 4-0, vetor 5-0, decolada 2-8, mantenha por até 3.000, depois curva esquerda na gole, Eval, depois de Nera, 1935 ao controle, 5-5-4-1 no transponal, tá 3-1-7-9. 3-1-7-9 correto, responde para posicionamento. Acordará. Ruta 3153, à direita, ponto de espera da Golf. Possibilidade de decolagem da 1-0? Mantenha a posição. Devido à saída aqui da 28, aparentemente está mais com formações do que pelo setor aqui da 1-0. A gente aguarde. Eu sobrevivo um buraquinho. Ok, então tá livre a decolagem com proa norte, sem interferir com a 1028. QNH 1-0 no 3, o vento é de 230 graus com 2 nós. O repórter passando através norte da torre de controle. Já decolando, passando aqui, livrando o eixo da 17, prosseguindo com proa de buraquinho. Guardião 06. Ok, avistado o Guardião 06, mantenha a minha escuta e reporte caso seja necessário aproximar da 1028, ok? Gente. Guardião 06, qual é o nome do comandante? Dourado. Ok, gente. Então, 3153, decolagem da 10, curva à direita, aguardando a saída, ponto de espera, chame torre, 118.30. Curva à direita, aguardando a saída, no ponto de espera, 1830, 3153. Porque mantém a saída, gole, val, crate, só muda a direção, a curva direita. Gente, gole, val, crate, agora a curva direita, o 3153, passando a escuta da torre. Guardião 06, a torre. A escuta 06. Ok, esteja atento então à aeronave da torre que vai decolar da cabeceira 10, ok? Sim, só aqui na vertical do Rio Buraquinho sem interferir com eixo. A escuta permanente. Gente. Siga. Então, número 4, Charleston Mike. Salvador, tá 3153? Tá 3153, tá livre o LA decolado a pista 10, o vento é calmo no momento, atento ao helicóptero da Polícia Militar, mantendo cerca de 3 milhas à esquerda do eixo de decolagem. Gente, assento helicóptero, leve a linha em decolação 3953. Total 9911, autorizado Recife, nível 310, via Peruísque 58. Decolagem da pista 28, manter proa até 3 mil pés e após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.35, código 5544. Código 5544, cotejamento correto, após proporcionamento. 44, reportar para proporcionamento. 999. Para o táxi Gol 804, 178 a bordo, 4 horas e 4, Campinas. O 804, autorizado táxi, via Juliette, Alfa Golf, QNH 1013, ponto de espera da 28, chame torre 18.3. Juliette, Alfa Golf, ponto de espera, 183, Gol 904. É qual gate? 04. Tá 3507, autorizado por posicionamento, reporte para o táxi. Para o táxi, 3507, capoeira 28. Correto. Geral 35, bom dia, bom trabalho. Dois, autorizado, o guardião prossegue o pátio do Gré. A livre prosseguir aproximando direto para o pátio do Graé, o vento é calmo no momento, QNH 1013, reporte no solo controlado, um Guardião 06. É. Correto. Está 3179 na escuta. Solo Salvador, é o Brasil 200. 2010 para Fortaleza, guarde autorização. O plano seria para Salvador, para Teresina, senhor. Para Teresina, sim, guarde coordenação. Obrigado. Está 3179 na escuta. Siga na escuta. Está 3179, modifica a saída, é Gole, Eval, após direto Eudes. Gole, Eval, após Eudes, está 3179. 3179, correto.